François Nova. Toca arrumado o paredão. Bahamas, vai. Bora, Ramidinho. Meuscds.com. Eu fui com meu patrão pra Banda do Sul. E lá eu conheci uma mulher tão linda. Foi na misteriosa, derrubou o boi na faixa. Foi o meu coração que bateu esteira pra ela. Menina do Sul, eu sou um vaqueiro. E se apaixonou ao sentir o seu jeito. Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar. Ela abriu mão de tudo pra poder me acompanhar. Tocou o frio pelo calor, perto e assado pra morar comigo. No interior, deixou o sul pelo sertão. Carro do ano pra andar comigo, no meu caminhão. Tocou o frio pelo calor, perto e assado pra morar comigo. Lá em Iracema, tocou só pelo sertão. Carro do ano pra andar no meu caminhão. Meuscds.com. Ela tocou São Paulo pra morar comigo. Vai morar comigo agora, Iracema. Vai pro meio do sertão. Eu fui com meu patrão pra Banda do Sul. Vai lá, eu conheci uma mulher tão linda. Vai lá, misterioso, tempo foi na faca. Foi o meu coração que bateu estrela. Menina do Sul, eu sou um vaqueiro. E se a sentir o seu jeito. Com ela não posso ir. Com ela. Ela abre mão de tudo e resolveu. Meu CDs. Tocou só. Eita, forrazão já aí, tropical.